Preciso parar com esses meus pensamentos, pois sei que você é proibida pra mim. Preciso abafar esse meu sentimento, e você, por favor, não me olhe assim, assim. Mulher de amigo é como veneno, pois se perde o amigo e se perde a mulher. Não me olhe assim, não me faça acenos, e até me ignore se você puder. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Ele é meu amigo, até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão. Você só pensa em viver a vida, por que não se vai e o deixa em paz? Não vá provocar uma imensa ferida, porque meu amigo vai sofrer demais. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Pois ele é meu amigo, até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não põe a mão. Ele é meu amigo, até quase um irmão. Ele é meu amigo e não merece essa desilusão. Ele é meu amigo, até quase um irmão. E mulher de amigo é coisa que a gente não...